pare pra pensar, porque o humano começou a roubar. Se você resolver para pensar, vai descobrir porque o humano começou a roubar. Levou seu televisor, seu talão de cheque. Será que já se cansou de ir pro centro vender chiclete? A burguês esbanja com seu dinheiro, humilha o pobre negro de qualquer jeito. Por isso o moleque já não tem arrependimento e sente prazer quando lembra daquele momento de vingança, das risadas e da humilhação. Quando foi enquadrado porque pedia pro patrão que tava de carro do ano, com a carteira bufando. Aí o promotor que sabia porque o menor tava roubando. Esse eleitismo não tira um dia de sua modomia pra ver o que tem na casa do garoto de comida. Nem saber porque era o momento, ele não está estudando. Vem você ficar na pele pra ver o que tá rolando. O garoto sem saída continua nessa vida. A cada 4 anos o trono continua a mesma porcaria. Nesse solo nunca muda o sistema. Sem ter prova concreta, ele já te condena. Pare e pense ou no dia ou no ano anterior. Talvez você encontre resposta porque ele matou, roubou ou rendeu os freguês do mercado da esquina e na fuga trocou tiro com a porra da polícia. Pare pra pensar porque aquele cara começou a roubar, roubar. Pare pra pensar porque aquele cara começou a roubar, roubar. Primeira página, nunca falando da desigualdade social. A notícia corre, se liga pra polícia. Uma mulher passando mal porque ficou impressionada com a atitude dos moleques. Lembrou de um porque ela não quis comprar chiclete. Na correria do dia a dia e da vida injusta, se passa perto do carro já é jogado dentro da viatura. Só não consigo entender ou porque no meio de 100 o ladrão é você. O promotor não quer que o menor fique assaltando, mas põe o juizado atrás se eles estão engraxando. Aí o garoto fica sem nenhuma opção. Será que foi por isso que eles assaltaram o caminhão? Porque você agora não começa a raciocinar ou prefere que o garoto continue a roubar? Se vocês preferem decidir a nova segurança do cara exame, enquanto tem um monte de família passando fome. Vejo o idoso na porta do bar caído, dão risadas, gargalhadas porque na porta do baile está dormindo. Na sua infância ele não queria virar nenhum analfabeto, mas hoje está dormindo no puro concreto. Vejo, observo que o mundo dá várias voltas. Não critique nem aponte quem está no chão agora. Pense no criminoso e procure e a resposta, ela pode ser encontrada quando você voltar sua memória. Pare pra pensar porque aquele cara começou a roubar, roubar. Pare pra pensar porque aquele cara começou a roubar, roubar. 4 loucos, nos 6 canecos rebaixados. Pronto pra arrebento, todos maquinados. Fita dominada, posto de gasolina. O ronco do motor da loba assustou os polícia. Um assalto bem bolado e muito bem planejado, que vai dar o sustento do mês pra aqueles 4 que não teve opção. A ocasião faz o ladrão. O crime é sua sina e seu ganha-pão. O governo não dá serviço, não te dá emprego, mas vive reclamando porque o mundo tá desse jeito. Oportunidade não tem, a máquina tomou conta, substituindo o bicho, homem, evolução de arromba. Stop, pense. Porque muitos cometem assalto, uns por diversão, outros porque estão necessitados. Ferro na cinta, o palão ligado com 4 pretos dentro. O alvo é a mansão do burguês lá no centro. Chegando no local eles nem imaginavam e nem sabia que ali por perto rondava um carro de polícia que veio a milhão, dando voz de prisão. Bang bang, troca de chumbo entre polícia e ladrão. No final, 2 bandidos mortos e 2 presos. Crime e assalto, o fim é sempre desse jeito. E antes de nos julgar como um bandido, nos dê oportunidade e um serviço digno. Pare pra